Café Brasil, com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você já teve a sensação, quando está lendo um livro, ouvindo, ou então assistindo uma narrativa, de se envolver de forma tão intensa que acaba entrando dentro do corpo do narrador e sente como se estivesse por lá, hein? Eu já. Quero tratar disso no programa de hoje, que no fundo tem a ver com alguns programas anteriores, onde eu tratei dos conflitos e confrontos. Estar no lugar do outro é o primeiro passo para o entendimento. Vou começar com uma frase do escritor francês Marcel Proust. A única jornada verdadeira, o único banho na fonte da juventude, não é visitar terras estranhas, mas possuir outros olhos, ver o universo através dos olhos de outro, de uma centena de outros, ver as centenas de universos que cada um deles vê, que cada um deles é. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu glu. O programa de hoje chega, como sempre, com o apoio do Itaú Cultural, que sabe como ninguém transportar a gente para ver o mundo pelos olhos dos outros, especialmente nas questões relacionadas à cultura. Acesse o facebook.com/Itaú Cultural e dê uma olhada na proposta e na programação deles. É uma oportunidade única de fazer o que Marcel Proust recomenda: ver as centenas de universos pelos olhos dos outros. E o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas, mais o saboroso kit DKT vai para o Isaías Silva da Costa, que comentou assim o programa Vivendo no Tempo do Outro. Em minha opinião, um dos homens mais éticos e respeitosos deste planeta é o grande Dalai Lama. Quero compartilhar algumas palavras inspiradoras dele. Às vezes, sou tão flexível que sou acusado de não ter coerência política. Alguém pode vir a mim e apresentar uma ideia, e eu vejo a razão para aquilo que a pessoa diz e concordo com ela, comentando que é ótimo. Mas então aparece outra pessoa com um ponto de vista contrário. Eu também vejo a razão para o que está dizendo e concordo também com ela. Às vezes, sou criticado por isso e preciso me relembrar que estamos comprometidos com tal e tal conduta e que, por enquanto, devemos nos ater a esse lado. Depois que li esse relato, eu passei a viver muito mais o respeito ao próximo, a não achar que as minhas verdades são absolutas e ver a visão dos outros apenas como diferentes da minha. Acho que todos nós podemos assimilar essas ideias tão simples e, ao mesmo tempo, tão profundas. O convívio entre as pessoas pode se tornar muito mais frutuoso e feliz. Valeu, grande Isaías. Eu acho que o Dalai Lama está falando de outrospecção. Acompanhe o programa para ver. O Isaías ganhou o meu livro e o kit DKT por comentar o programa. Quer saber o que tem no kit, hein? A DKT fornece a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do Brasil, com a marca Prudence. E além disso, desenvolve um trabalho de marketing social que é o máximo. Acesse facebook.com/DKT Brasil, com K de Nakata, para conhecer e aproveite para deixar lá um recado. Na hora do amor, lembre-se, use Prudence. E tem também a Nakata, que fornece componentes de suspensão e freios da melhor qualidade e que colocou no ar dicas de gerenciamento de negócios. Sabe com quem, hein? É comigo! Acesse o facebook.com/componentesnakata e clique na área do videocast Nakata. Tem uns vídeos lá com algumas provocações que eu faço e que acho que tem tudo a ver com você e com o seu negócio. Arriscado é não usar Nakata. Exige a tecnologia original líder em componentes de suspensão. Tudo azul, tudo Nakata. Café Brasil. Quando Proust fala em buscar novos olhos, novas perspectivas do mundo, ele está falando de empatia. Vamos ver o que quer dizer empatia recorrendo aos dicionários. Olha só. Capacidade de compreender o sentimento ou reação da outra pessoa, imaginando-se nas mesmas circunstâncias. Ou seja, capacidade de colocar-se no lugar do outro, o que, acredite, é muito difícil. Com as novas tecnologias, as redes sociais e tal, temos hoje a capacidade de espalhar nossas histórias, como nunca antes na história desta humanidade. Alguns bilhões de pessoas podem hoje compartilhar seus olhos para o mundo com outras pessoas, dividindo com elas seus pontos de vista e proporcionando a pessoas que jamais terão as oportunidades que você teve, por exemplo, de vivenciar o mundo a partir dos seus olhos. Nunca foi tão fácil distribuir seu olhar pelo mundo. Estar aqui neste podcast, por exemplo, falando com você, é para mim um privilégio. São milhares de pessoas que estão neste momento tendo a chance de enxergar o mundo a partir dos meus olhos, sacou? Dá até medo. O filósofo Roman Kisnarek cunhou então o termo outrospecção para designar essa atividade de ler, ouvir, assistir e compartilhar as histórias de outras pessoas do mundo todo como um processo de autoconhecimento. Outrospecção. Guarde essa. Roman diz que o processo de outrospecção experimental exige que deixemos de lado os manuais de autoajuda e aguçemos a curiosidade por outras vidas e lugares que estão além da nossa experiência. Eu tenho levado essa atividade ao extremo. Eu fui para o Everest, fui para o Polo Norte, por exemplo, para passar pelos caminhos que os caras sobre os quais eu li passaram. Eu quis ver ao vivo como era o lugar por onde eles passaram e assim entender o contexto e as razões para que eles fizessem o que fizeram. Só agora estou sabendo que sou um outrospectador. O filósofo Roman aconselha, em sua próxima viagem, em vez de você perguntar para onde é que eu vou agora, hein? Perguntar no lugar de quem eu posso estar agora, embarcando numa jornada pelas vidas de pessoas estranhas. Não é o máximo, hein? Não te esqueça que eu sou dona dos teus olhos. Faz favor de não espiar pra mais ninguém. Esse azul. Faz qualquer cristão gostar de tu também. Que nosso Senhor perdoe os meus ciúmes. Quando penso em cegar os olhos teus. Você está ouvindo Dono dos Teus Olhos, composição maravilhosa de Humberto Teixeira. Primeiro com o violão maravilhoso também de Nonato Luiz. E agora com a Tete, lá do pessoal do Ceará. É uma delícia. Faz qualquer cristão gostar de tu também. Uma das viagens que está na minha lista e que eu ainda farei vai ser assim, ó. Visitar o campo de concentração de Auschwitz, como se eu fosse um judeu. Imaginando que eu fosse um judeu lá em 1940. Eu li e eu leio tudo que me cai às mãos a respeito. E eu tenho certeza que se eu conseguir agir assim, a perspectiva certamente será outra. Mas Roman faz uma outra proposta. Imagine que você vê um mendigo debaixo da ponte. Você pode ficar penalizado e dar-lhe uma esmola. Isso é piedade, não é empatia. Se, por outro lado, você fizer um esforço para ver o mundo através dos olhos daquele mendigo, tentando perceber como é a vida para ele, quem sabe até conversando com ele e transformando aquele estranho num indivíduo único, aí sim você estará lidando com a empatia. Ó, e não é fácil. E agora você está ouvindo É Eu e Você, com José Abdias de Farias, que veio lá de Taperoá, na Paraíba, para se transformar no Abdias dos Oito Baixos. Olha só. Voltando para o século XVIII, vamos encontrar outro filósofo, o escocês David Hume, que criou um conceito interessante, o dos círculos concêntricos de empatia. Eu vou tentar descrevê-lo para você. Ó. O primeiro e menor círculo, no centro, é aquele que contém as pessoas que nós amamos, com as quais temos contato direto, com as quais dividimos nossas vidas. Esse círculo está dentro de outro maior, onde estão as pessoas com as quais nos importamos a maior parte do tempo. Amigos, colegas de trabalho, etc. Não é gente que a gente ama, mas é gente que a gente gosta. Esse segundo círculo está dentro de um terceiro círculo ainda maior, onde estão as pessoas pelas quais podemos sentir alguma empatia em algum momento. Dentro dele estão, inclusive, personagens de séries que assistimos. E em alguns pontos desse círculo externo estarão pessoas que conhecemos e que podem até mesmo tornar-se parte do segundo círculo, o das pessoas pelas quais nos importamos a maior parte do tempo. Por fim, totalmente fora desses círculos, Hume coloca os objetos inanimados e até mesmo as baratas. Sacou? Uma série de círculos de dentro para fora, que começam com quem amamos e por quem temos toda a empatia do mundo, até as pessoas que pouco conhecemos e pelas quais poderemos ter alguma empatia. Aquele mendigo da rua está no círculo externo e lá vai permanecer até... Durante quase 20 anos, cruzei com um mendigo que morava numa praça na Avenida Pedroso de Moraes, em São Paulo. Sempre sentado na praça e compulsivamente escrevendo, o mendigo tornou-se ponto de referência e de curiosidade. Meus filhos ficavam fascinados a cada vez que passávamos por lá, com aquela figura maltrapilha, sentada no mesmo lugar e escrevendo. Quando chovia, ele colocava um plástico sobre a cabeça e continuava escrevendo. O mendigo estava no meu círculo externo de empatia. Mas muita gente colocou-o no segundo círculo, o das pessoas com as quais eles se importavam. E uma dessas pessoas, Shaila Monteiro, parou para conversar e ficou fascinada com a paz e a tranquilidade do mendigo, cujo nome era Raimundo. Shaila teve empatia imediata com Raimundo e um dia, para homenageá-lo, fez um perfil para ele no Facebook. Raimundo veio de Goiânia para São Paulo para estudar no começo dos anos 1960 e perdeu contato com a família há mais de 20 anos. Um dia, uma cunhada sua, buscando uma foto dele para mostrar para a filha, encontrou a página no Facebook e foi um susto. O círculo central da empatia, o das pessoas que amamos, entrou em ação. Um irmão veio para São Paulo buscar Raimundo, que hoje vive com a família. Uma história deliciosa que você encontra no Facebook ao buscar a página de Raimundo Arruda Sobrinho, escritor. E por que eu conto essa história, hein? Porque ela demonstra como os círculos da empatia são importantes. Enquanto Raimundo fez parte dos círculos externos, sua vida continuou miserável. Só quando alguém estabeleceu com ele uma relação de empatia, ele viu seu destino mudar. Shaila Monteiro exercitou a outrospecção. Viu o mundo pelos olhos de Raimundo e com isso transformou-o num indivíduo com o qual ela se importou. E deu no que deu. Eu me dizia que nosso senso de empatia com as pessoas diminuía à medida que nos afastávamos do centro, em direção a pessoas que desconhecíamos. Mais recentemente, no entanto, neurocientistas demonstraram que todos os humanos, além de alguns mamíferos, possuem o que eles chamam de neurônios espelho. Isso explica porque, quando olhamos para outra pessoa que está experimentando uma forte emoção, como a alegria ou a raiva, o mesmo neurônio que está sendo estimulado no cérebro da pessoa será estimulado no nosso cérebro. Isso explica muita coisa. No princípio dos tempos, nossos antepassados caçadores só tinham empatia pelos membros da sua tribo e por parentes próximos. Com o tempo, com o desenvolvimento da escrita, a empatia deixou de se restringir no tempo e espaço, especialmente quando as tribos e comunidades começaram a acreditar num Deus comum. Tá vendo aí a importância da religião, hein? E hoje, com o desenvolvimento tecnológico, começamos a ver gente que não conhecemos como uma espécie de extensão da família. Eu e você, por exemplo. Com sol e chuva, você sonhava que ia ser melhor depois. Você queria ser o grande herói das escadas, tudo que você queria ser. Sei um segredo, você tem medo. Só pensa agora em voltar, não fala mais na porta e no anel de sapata. Tudo que você devia ser. Oba, então vem o Lô Borges com Tudo Que Você Podia Ser, mais uma das trilhas da minha vida. Essa é dele e do seu irmão Márcio Borges, lá da turma do Clube da Esquina. Pois é, você ainda pensa e é melhor do que nada. E é então que surge a proposta para uma civilização empática. Já pensou, hein? Onde todos pratiquem a outrospecção, isto é, sejam capazes de conhecer a si próprios a partir do desenvolvimento de relações de empatia com outras pessoas. Algo parecido com o que aconteceu entre Shaila e Raimundo, a prática da empatia. O que é que pode fazer o homem comum neste presente instante? Se não sangrar, tentar inaugurar a vida como vida inteiramente livre e triunfante. O que é que eu posso fazer com a minha juventude, quando a máxima saúde hoje é pretender usar a voz? O que é que eu posso fazer, um simples cantador das coisas do porão? Deus fez os cães da rua pra morder vocês, que sob a luz da lua os tratam como gente, é claro, aos pontapés. Era uma vez um homem e o seu tempo, botas e sangue nas roupas de Lorca. Olho de frente a cara do presente, sei que vou ouvir a mesma história porca. Não há motivo para festa, ora esta eu não sei rir à toa. Fique você com a mente positiva, que eu quero é a voz ativa. Ela é que é uma boa, pois sou uma pessoa. Esta é minha canoa, eu nela embarco. Eu sou pessoa, a palavra pessoa hoje não soa bem. Pouco me importa. Não, você não me impediu de ser feliz. Nunca e jamais bateu a porta em meu nariz. Ninguém é gente, Nordeste é uma ficção. Nordeste nunca houve. Não, eu não sou do lugar dos esquecidos, não sou da nação dos condenados, não sou do sertão dos ofendidos, você sabe bem. Conheço meu lugar. Conheço meu lugar. E aí, conhecia essa, hein? Eu acho que não. É o Belchior com Conheço o Meu Lugar. Você prestou atenção na letra, hein? Muito bem, você sacou como nesta sociedade do confronto estamos anos-luz distantes da civilização empática que se propõe? Se não conseguimos nem mesmo suportar alguém que tem uma visão diferente da nossa, que dirá tentar enxergar o mundo com os olhos desse alguém? Vamos lá de novo. Empatia é a habilidade de colocar-se no lugar de outra pessoa, buscando entender seus sentimentos e perspectivas, e usando essa compreensão para guiar nossas ações. Parece uma missão impossível, não é? Mas será, hein? Roman Znarek lista em seu blog alguns hábitos que podem nos ajudar a buscar a empatia. Não é um caga-regras, nem coisa de guru, é simplesmente a velha e boa lógica para te provocar a imaginar se todos fossem iguais a você. Primeiro, ele fala em cultivar a curiosidade sobre outras pessoas. Pessoas que praticam a empatia conversam com estranhos, mas não apenas para saber as horas ou a temperatura. Elas buscam entender o mundo dentro da cabeça da outra pessoa. É preciso coragem e cuidado para abordar um estranho nestes dias em que todo mundo desconfia de todo mundo, mas vale tentar. Podem pintar surpresas. Ele também fala em desafiar seus preconceitos e buscar pontos em comum. Pessoas empáticas buscam por pontos em comum mais do que por discordâncias. Eu e a Cissa, por exemplo, estamos em extremidades opostas do espectro político, mas ela me ama. O Café Brasil nos une. Outra dica, tente experimentar a vida de outra pessoa. Olha aí, Cissa, você que é palmeirense roxa, por que não experimenta um dia assistir a um jogo junto com os corintianos, hein? Lá no meio da Fiel, cantando "Aqui tem um bando de loucos". Vai te dar outra dimensão da vida. Por falar em empatia, olha só a Pellegrino mandando bala na sua página do Facebook. O quê? Você acha que a Pellegrino só sabe falar de distribuição de auto e motopeças? É que nada, meu. Eles estão interessados em outras coisas também. Dê uma olhada em facebook.com/Pellegrino Distribuidora e veja um monte de dicas legais por lá. Pellegrino Distribuidora. Conte com a nossa gente. Então vamos lá. Falamos hoje da necessidade de se colocar no lugar do outro como uma ferramenta para convivência harmônica, empatia. E contei para você que quem consegue se entender a partir das experiências de outras pessoas pratica em vez da introspectiva a outrospectiva. Que interessante, não é? Assim, tem mais. Isso tudo não é apenas uma questão de não fazer para os outros aquilo que você não quer que façam com você. Tem mais a ver com o que escreveu George Bernard Shaw. Não faça aos outros o que você gostaria que eles fizessem com você. Eles podem ter gostos diferentes. Pois é, empatia é descobrir que gostos são esses. Ah, se eu fosse você, não tomaria esta decisão, pra depois ter que sofrer, curtir sozinho uma desilusão. Ah, se eu fosse você, tudo faria pra não me perder. Acontece que eu sou eu, não sou eu quem vai sofrer, foi você quem me perdeu. E assim então, ao som de Ah, Se Eu Fosse Você, de Cláudia Barroso, com ela mesma, que o Café Brasil, que sabe do que você gosta, vai saindo de mansinho. Com o introspectivo Lala Moreira na técnica, a empática Cissa Camargo na produção e eu, o outrospectivo Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Isaías Silva da Costa, Nonato Luiz, Tete, Abdias dos Oito Baixos, Lô Borges, Belchior e Cláudia Barroso. O Café Brasil chega até você com um apoio sempre importante do Auditório Ibirapuera, que sabe muito bem como criar condições para que as pessoas enxerguem o mundo pelos olhos das outras. Se você ainda não sentou naquela plateia e se deixou levar pela visão de mundo de outras pessoas, não sabe o que está perdendo. Acesse facebook.com/Auditório Ibirapuera e vá até lá, eu juro que é imperdível. Este é o Café Brasil. De onde vem tem muito mais, inclusive um pessoal querendo saber o que você acha. www.portalcafebrasil.com.br. Para terminar, uma frase de Mehmet Oz, o Dr. Oz da televisão. O oposto da raiva não é a calma, é a empatia. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.